Então, como é que Deus ensina pra gente com a relação dele com a noiva, com a igreja? Como a gente deve fazer com o erro do outro? Se você focar o erro, se você se voltar pro erro da outra pessoa, se você se concentrar no erro da outra pessoa, a relação fica insuportável. Como que seria a relação desse povo de Deus com Deus se todas as vezes, a maior parte do tempo, fosse para falar dos erros? Claro, Deus tem horas que chega assim rasgando em Israel, em Judá, por causa dos erros dele. Mas aqui na festa da Páscoa, uma das festas mais importantes do povo de Deus na Velha Aliança, o Senhor enfatizava não o erro do povo, mas a glória dele, o que ele podia fazer pelo outro. No seu casamento, não enfatize o erro da sua esposa. Enfatize o quanto você pode amá-la. Amém? A palavra de Deus diz que o amor, ele cobre multidão de pecados. Quanto mais tem amor no lar, quanto mais tem gratidão, menos fica evidente o erro do outro. Não que o erro do outro deve ser ignorado. Amém? Mas ele deve ser tratado, cuidado. Mas o tempo que a gente gasta com isso vai fazer uma alta revelação. Então, quando você estiver achando, olha isso aqui, ó. Quando você estiver achando que tá caiu na rotina do seu relacionamento, questione o que é que eu tenho visto, né? O que é que eu tenho observado no outro. Aí você diz, não, pastor. Às vezes cai na rotina porque a gente não está com dinheiro para sair. Não, porque às vezes você está com dinheiro para sair e está com a mesma rotina. Está com o mesmo problema. Né? Então, a primeira coisa é para vencer a rotina. Né? Eu podia dizer aqui para vocês, oh, faz um cruzeiro, né? Vai na praia, tudo isso é bom. Mas depois você volta para a rotina de novo. Eu não estou falando como quebrar a rotina. Estou falando como vencer a rotina. Se quebra a rotina, saindo para passear. Tem gente que vive quebrando a rotina fazendo compra. Comendo. Mas como é que se vence ela? Como que a rotina para de ser uma coisa perniciosa, ruim, desagradável e passa a ser uma coisa mais agradável? Quando eu enfatizo ver no outro o que é agradável nele e prefiro mostrar também para ele o que é agradável em mim. Amém, gente? Amém. Qualquer hora vocês podem dizer assim, olha, isso aqui acontece comigo. Então, olha, isso aqui acontece com meu primo. Viu, vocês? Por favor. Amigo, tem um amigo, rapaz, esses dias ele falou comigo um negócio. Dois. Então, primeiro a gente viu que para vencer a rotina, porque a rotina existe. Né? Tem gente que diz assim, ah, eu não gosto de comer feijão com arroz todo dia. Feijão com arroz todo dia é ótimo. Né? E, infelizmente, alguns usam isso para dizer que vão adulterar, inclusive. Né? Coisa feia, né? Como se o presente que Deus deu para ele fosse algo ruim. Né? Para ter graça no relacionamento, eu vou... O que eu vou fazer para ter graça com relacionamento? Vou ter outro relacionamento? Aí eu vou... Não vou fazer ter graça, eu vou desgraçar o meu relacionamento. Não é? Então, amados, para vencer a rotina, não é? Nada de pecado, né? Tem casal que já perguntou assim para mim, ô pastor, e para a gente assim quebrar a rotina, assim, para vencer a rotina, a gente podia assim ir num motel, não é? Porque é diferente a suíte temática. Eu falei, irmão, que ambiente é esse? Isso não vai fazer você vencer a sua rotina? Isso vai fazer você querer ter uma rotina que não é espiritual. Né? Gente, não é só uma questão psicológica de você deitar numa cama, né? Que sabe que há alguns minutos levantou um casal, que nem sei se era casal, né? Que de repente eram dois caras, duas mulheres ou várias pessoas juntas. Um ambiente de pecado, de maldição. Aí você diz assim, ah, mas no hotel também tem pecado, mas o hotel não é um lugar para pecado. Percebeu a diferença? Acontece. Acontece, é claro que acontece. Mas não é um lugar para isso. Não é? Então, o casal que acha que vai vencer a rotina indo para um motel, ele está, inclusive, arriscando o próprio evangelho. Entra no carro, né? Eu usava isso de você, mas não casaram ainda, né? Entra no carro lá, Chateau e Edna, no motel. Só que o irmão passou e não viu o que era Chateau e Edna. Só viu a placa do carro. Meu irmão, isso pode dar um problema terrível. Entendeu? Né? Então, a gente tem que ter cuidado. Né? Senão a gente começa a tentar vencer a rotina com pecado. Pecado não vence rotina. Pecado vira uma rotina de pecado. Né? Então, no meu relacionamento, se está tendo rotina, geralmente é porque eu tenho enfatizado o que é monótono, o que é difícil. Ou então o que eu tenho tido dificuldade com o meu cônjuge. Então, para não ficar monótono, né, na festas, Deus enfatizava o tempo dele falar ao povo os seus mandamentos e o tempo do povo adorá-lo. Embora sim, no nosso relacionamento a gente tenha que ter um tempozinho, né, para poder corrigir algumas coisas. Mas já pensou se o dia todo for Fabrício, né? Dizendo pra Dani, Dani, bota isso aqui. Dani, tira isso daqui. Dani, fala aquilo ali. Dani, chama que ela vai falar assim, peraí, não tô aguentando esse negócio não. Chega. Tem casal que é assim, o tempo todo, um corrigindo o outro, gente. É o espírito de mulher briguenta, né, pastor? Eu não quero nem falar de mulher, pra Deus. A palavra de Deus diz que é como uma goteira pingando na casa. E tem homem que é assim também, sabe? Gente, tem um que é chato demais. Eu sei que sou um pouco chato por estar com a minha mulher não tá aqui. Senão ela ia dizer, não, amor, você não é chato, você é ótimo. Então vamos falar a verdade. Né? E aí, às vezes, para não dizer sempre, né? E o homem gosta de mandar, né? E aí a mulher quer fazer um negócio diferente. A gente logo não. A gente tem uma boca de não terrível, você viu como homem é? Gente, a gente fala muito não. Eu acho que a mulher é tão assim, de sonhar, de sair, por causa da gente ser tão não. Com algumas exceções, então, com algumas exceções, e vamos aprender com os irmãos das exceções, não é? Às vezes a gente é não, o homem é não, e aí a mulher fala assim, a mulher diz, tô precisando passar no salão, né? Dá uma dica no cabelo assim, aí... A resposta do homem, né? Geralmente alguma resposta vai dizer não, né? Mas assim, olha esse sinal automático. A mulher diz, se eu precisar passar no salão, a resposta do homem automática é qual? De novo? Eu vou virar sócio desse cara? Tem uma variação. Festa agora, todo final de semana é pro salão. Tá vendo? Então assim, tem alguma linha de crédito lá pra gente poder... Aí tem um homem que é mais organizado, tem um orçamento, fala assim, vou ter que botar na planilha aqui do Excel, salão, já viu esse negócio? Mas sim, a mulher precisa de dinheiro para cuidar dela, né? A mulher que trabalha, a gente, fora, porque a mulher em casa também trabalha muito, o homem deve tentar fazer com que o dinheiro que ela ganha seja para o cuidado dela. Hã? Vamos tentar, né? Tomara que dê, hein? Sobe, volta, você repete. Não passou. Eu pensei um pouco mais além. Eu pensei que tu ia falar assim, desculpa. Olha, o valor que ela recebe mensal, ela vai economizar e o marido vai contribuir com os gastos. Rapaz, aí é muito espiritual esse cara. Um dia eu chego lá. Então, assim, ó. Nem sempre a configuração da casa é essa. Às vezes a esposa ganha mais, né? Inclusive, as mulheres cada vez ganham mais do que os homens. As mulheres hoje estudam mais do que os homens, né? Quer dizer, economiza e guarda pra ela. Olha aí, abrindo o coração. Então, assim, ó. Gente, ó. Outra coisa. A mulher, quando não se cuida, né? E quando eu digo se cuida, não é se penduricar de um monte de coisa. Não é virar uma árvore de Natal, né? Quando a mulher não se cuida do corpo, da saúde, da unha, do cabelo, como for, e assim, cada um tem a sua possibilidade, né? Eu ouvi dizer que cada penteado de Dilma é R$360 ou R$3.600 esses dias, né? Quanto? R$3.600 penteado de Dilma. Não, R$3.600 é o penteado da Dilma. Cada penteado. Aí você diz assim, não acho que a gente tem que pagar a mesma coisa, né? Não acho que a gente tem que pagar a mesma coisa, mas, né, deve ser plástica, né? Em cada vez que aparece, né? É, por causa do penteado. Era melhor fazer uma peruca, né? Mas vamos lá. Então, assim, não precisa ser tanto, mas se a gente soubesse o quanto isso faz bem a autoestima da mulher, se cuidar, né? A gente seria mais cuidadoso com isso, né? E assim, meu velho, você não casou com um homem, né? Amém, gente, ou não? Né? Se você tivesse casado com um homem, comprava uma máquina que nem eu e passava na cabeça e tava resolvido, né? Mas você prefere o quê, varão? Aê! Então, amados, a gente vai vencer a rotina, né? Quando a gente tiver uma ênfase na adoração. As coisas têm que ser corrigidas, sim. Mas a gente tem que ter cuidado. Senão a ênfase do relacionamento é a castração, a reclamação. E isso enche a paciência da pessoa. Tá claro, diga amém. Amém. Vamos ver além. Além disso, um pouquinho, que não sei se vai dar tempo a gente ver o 7 hoje, né? Superando as frustrações. Depois de 70 anos de cativeiro, o povo de Deus voltou da Babilônia em 538 a.C. E aí tem um texto lindo que a gente pode ler aqui, em Ageu, que diz assim, em Ageu 2:9, a glória dessa segunda casa será maior do que a primeira. Diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. E ali estava se referindo não só àquela glória que Deus derramava na velha aliança, mas principalmente o que está no Novo Testamento. A gente pode ver no capítulo 2, versículo 21 do livro de... Eu olhando para como é o cérebro humano, né? A gente olha para um Ageu aqui. Deixa eu apagar aqui o Ageu para eu lembrar o livro. Capítulo 2, versículo 21. Começa com E, do Novo Testamento, carta de Paulo, é Efésios. Falando da glória de Jesus. Tá? Então é assim. Eu vim de uma casa que meu pai brigava com minha mãe todo dia. Eu vim de uma casa que meu pai bebia todo dia. Eu vim de uma casa que nem tinha pai. Eu vim de uma casa de minha mãe que traía meu pai. Eu vim de uma casa que meu pai tinha duas mulheres. Eu vim de uma... E a gente, às vezes, mora nisso. Irmãos, a gente tem que ter coragem de perguntar por que é que eu sou assim. Tua mulher já lhe falou que tu é cabeça dura. Claro, não assim, né? Mas com um jeitinho, né? Suavemente, né? Assim, amor, você tem um... Você tem assim... Amor, você tem assim uma certa rigidez craniana. Não é? O que há, meu filho? Não é o bem, amor, e aí cada um chama de coisa. Tigrão, neguinho, e aí cada um chama de jeito. Irmãos, a glória da segunda casa é maior do que a primeira, irmão. Deus gosta desse negócio de fazer a segunda fase melhor do que a primeira. Tinha uma briga com o Paulo, uma fase difícil, falava, é a crise do primeiro semestre. Aí depois é a crise do primeiro ano. Aí depois é a crise do meio ano e meio. Tem crise para cada mês do casamento. Misericórdia. Abre a internet aí. Crise do 12º mês. Crise do 13º mês. Crise... A misericórdia. Atualmente eu tô na crise dos 7 anos. Daqui a pouco eu tenho crise de 7 anos e meio. Gente, se tem um cara que tem tudo que é referência ruim na minha ascendência, sou eu. Todos os tipos de referência ruim eu tenho. Eu já fiquei procurando, ó. Tem isso? Tem. Tem aquilo? Tem. Tem aquilo? Não, tem. Não tem. Tem sim, tio fulano. Tem aquilo? Tem. Tem. Gente! Só que eu resolvi, quando eu recebi Jesus, adolescente ainda, eu resolvi que não ia continuar assim a partir de mim. Falei, não tem que ser assim. Eu não sou escravo dessas coisas que aconteceram lá atrás, não. Se falava muito na década de 90 sobre maldição hereditária. A maldição hereditária existe, sim, e ela só é quebrada na conversão. Converteu, acabou a maldição. Porque a Bíblia diz, não vale encantamento contra os filhos de Israel. E nós, na nova aliança, somos os filhos de Israel. Amém, irmãos? Então, assim, existe, existe. Não é? E às vezes não tem mais domínio. A Bíblia diz, o pecado jamais terá domínio sobre vós. A maldição hereditária não vai obrigar você a pecar, mas vai haver uma influência histórica, psicológica, sim, vai. A gente tem que ficar esperto. Né? Às vezes a gente se vê falando com a esposa igual o pai da gente falava. Ou então não falando com a esposa igual o pai da gente não falava com a mãe da gente. Mas não tem que ser assim, amém, irmãos? Não tem que ser assim, não tem que ser assim. Né? Então... A gente tem que superar as frustrações. A gente, às vezes, começa a se frustrar com a cerimônia do casamento. Ah, eu queria um bem casado com doce de não sei o quê, mas o dinheiro não deu. Ah, eu queria um vestido novo só pra mim, mas o dinheiro não deu. Ah, eu queria... O dinheiro não deu. Eu queria um casamento que fosse... Ah, porque eu já vi dizer que o casamento, a festa, quando é boa, o casamento também não é. Começa até as mandingas aí. Gente, repreendido em nome de Jesus. Peraí. Não é? Ah, deve ter sido porque ele me viu no dia da vestida de noiva. Gente, vamos parar com isso. Amém? Sim, Deus quer que nós superemos frustrações. Olha, a pessoa que é bem observadora, né? ela vai perceber que muito que ela desejava antes de casar não aconteceu e não está acontecendo. Qual é o próximo passo adiante disso? Eu já disse a tantos casais, olha, quando você está dirigindo e não está achando o caminho ou está acabando o combustível, a solução não é descer a ribanceira. Casamento é assim. Como é que estou com crise? Não, então vou acelerar aqui, fecha o olho. Não vai resolver, não. Vai acontecer uma coisa pior. Então, existem frustrações? Sim, existem. Deixei para falar isso agora. Depois que eu falei, para de ficar concentrado no erro do outro. Não é? Se concentra mais na gratidão. Mas agora eu digo que tem horas que, por mais a gente seja espiritual, não fique caçando o erro, às vezes a gente é o caçador de erro. Tem marido que... Uma vez eu vi um paciente falando pra mim, de uma certa pessoa da família dele, que entrava em casa, tão, tão interessante isso, tão marcante, porque eu teatralizei a cena na minha mente. Diz que o cara chega na casa, gente, acredite! O cara chega na casa, abre a porta pra ele, ou ele abre a porta e ele entra. E aí ele vê se está na luz que ele gosta. E tem que estar com som ambiente a casa. A casa tem que estar com o cheiro que ele gosta. É um cheiro específico. Eu até vou mandar a Chateau ir lá ver se ele compra uma. Vai ganhar um dinheiro lá. Pensou? E ele chega e tem que estar tocando a música que ele quer. Ah, tem um médico pra indicar pra ele. O que? Um remédio? Médico. Um médico? Irmão, os filhos têm que estar vestidos como ele quer, tem que estar tomado banho, tem que estar assim, tem que estar assado. Imagina a vida dessa esposa. E ele foi procurar o senhor? Não era ela? Não, não, quem foi procurar foi um parente dele. Que falou que não queria se tornar como ele. E o parente não queria ser como ele. Né? Não queria ser como ele. Irmãos. Às vezes a gente é tão chato, tão exigente, né, que a gente não consegue se alegrar. Tudo é uma frustração. Um cara desse é um caçador de frustrações. Porque no dia que abrir a porta não tiver com cheiro, ele vai ficar irritado. No dia que ele abrir a porta não tiver tocando som, vai ficar irritado. No dia que ele abrir a porta e não tiver com a luz ambiente que ele gosta, vai ficar irritado. Muita exigência, muita frustração. Você entendeu, irmão? Aprendi com meu pai. Meu pai disse assim, Ti, faça tudo o que Paula quiser. Tudo. Tudo que ela quiser. Dentro da sua dignidade, né? Faça tudo o que ela quiser. Para que, agora, vocês pensaram que ia ficar isso aí? Para que, quando você for cuidar da santidade da sua casa, seja mais fácil para ela a sua exigência. Amém, irmãos? O homem tem que ter a sabedoria de dar à mulher uma circunstância agradável. É por isso que a gente trabalha, irmãos. Para prover a nossa casa. Para glorificar o Senhor. Para sustentar a obra de Deus. Amém ou não? Então, existem frustrações. Eu tenho que parar de ser um caçador de frustração. Tem um homem que fica olhando para a mulher e fala: "Ê, amor, tá com um negocinho aqui, hein? Ê, amor, o nome disso é celulite. Vixe, amor, já tá com uns vasinhos aqui, né? Rapaz, você mereceu rápido, hein? O que é que tá acontecendo com você?" Gente, tem homem que é assim, sabia? Gente do céu. Amor, que listrinha é essa aqui que tá no seu seio? Gente, isso é estria. Não fale isso, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O nome disso é estria. É uma palavra proibida para o vocabulário masculino. É melhor ir no Google. Então, olha aqui, tem gente que é caçador. Tem gente que tem um vício por se frustrar. Amados, que somos libertos disso, amém? Tem gente que é assim. Né? Então, vamos superar as frustrações. Em nome de Jesus. Deus tem... Dos depósitos de Deus tem realização para nós. E realização não é as estrias da sua esposa sumirem, nem a barriga do seu marido sumir. Não é? Não é o seu marido ganhar o dobro. Eu costumo dizer a vocês, tenho dito, que nós, muitas vezes, não ganhamos mal. Às vezes, nós não temos porque nós gastamos mal. Quer uma prova disso? Geralmente tem alguém que ganha menos do que você e ainda tem poupança. Ainda economiza dinheiro. Por quê? Porque você gasta mal. A gente tem que viver de acordo com as nossas posses, a palavra de Deus diz. Não é? Não dá para ter um padrão de vida que eu não posso sustentar, que isso vai dar dor de cabeça, vai me fazer frustrado. Eu estava... A pergunta vai terminar de... Não, agora não. Está no terceiro ponto de sete. Nossa, qualquer coisa a gente continua semana que vem. Vamos lá, vamos lá. Eu entrava no meu carro e aí... Eu já entrava no carro pensando no próximo carro. Deus é bom, viu, gente? Porque um cara como eu merecia continuar andando a pé. Entrava no meu carro já pensando no, na evolução do próximo carro. Mas o Senhor me deu assim um susto. Minha filha já falava. É, pai, vai trocar o carro quando? De tanto que ela ouviu. Terrível ingratidão. A ingratidão enfatiza a frustração, irmãos. Como ia ser quando eu entrasse no próximo carro? Eu ia curtir ele? Não. Eu ia começar a sonhar com o próximo. E depois com o próximo. Tem gente que é caçador de frustração. Mas em nome de Jesus, vamos superar as frustrações. Amém, gente? As frustrações pelo que nós não temos, pelo que nós não somos. As frustrações porque a gente casou e viu que a pessoa não era tão encantada assim. Não é? É interessante porque a paixão, o amor primeiro, ele nos faz meio cegos para os defeitos, né? É interessante ver. Tem jovem que diz assim, não, pastor, é... Eu falei, e aí, ela sabe cozinhar? Ela... Não, cozinhar não. Não sei não se ela sabe cozinhar, não. Não, tô... Como é isso? Não, eu não sei. Não estou dizendo que as mulheres são domésticas, não, irmãos. Tá, amém, irmãos? Mas existem papéis. Teve um sábado que a gente passou aqui só falando dos papéis do homem e da mulher. Né? A mulher pode ter um trabalho que possa dar ela a possibilidade de ter criados e criadas, mas ela tem que saber para gerir. Senão, com as mãos dela, ela destrói a casa dela. Existem mulheres com valores extraordinários, mas se você não sabe dessa área da casa, aprenda. Você é inteligente, porque senão você não tinha crescido em outras áreas. Amém, irmãs? Então vamos lá. Como é que ela com a mãe? A mãe dela é uma pessoa difícil, pastor. Como é, rapaz? Como ela com a mãe dela? A mãe dela é uma pessoa difícil. A bichinha sofre muito com a mãe. Ela disse que não vieram de casar porque não suporta mais a mãe. Vai pegar o meu. Uma fuga. Como é que ela com dinheiro? Rapaz, é assim, não tem essa relação com dinheiro porque ela nunca tem. Ela sempre usa o cartão. Diagnóstico. Chuta que é laço. A mesma pergunta para a menina. E aí, como é que é o seu namorado? Ele trabalha? Olha, eu não sei como um cara tão inteligente não tem uma oportunidade até hoje. Me engana que eu gosto. E vem cá, como é a relação deles com os pais? Não, é assim, ele até fala com a mãe dele. Mas com o pai, eles não têm um relacionamento, não. Mas assim, repare, porque também é choque de gerações, né? Irmãos. As duas culturas como se juntar. Meu irmão, o negócio vai sair faísca, viu? É por isso que a gente vê casamento que dura uma semana na revista e acha estranho. Aparências, né? Mas a gente vai começar a superar as frustrações quando a gente, ao invés de nos entregarmos a elas, nós... Não. Peraí. Calma. Eu não vou ser alguém que a ênfase da minha vida vai se frustrar, não. Existirão frustrações? Sim. Porque eu não sou perfeito e vou casar com a pessoa que não é perfeita. Mas tem coisa que a gente pode evitar, irmãos. E agora que já casou, vou fazer o quê? Vou investir na mudança do outro. Amém ou não? Então, para eu superar a frustração, eu tenho que deixar o Senhor agir na minha vida, crendo que o que Ele tem para mim, na segunda fase, vai ser melhor do que a anterior. Porque quem promove essa transformação, irmãos, é a gente ver a palavra de Deus. Amém ou não? Então, 3, neutralizando e não equilibrando as culpas com o perdão. E perdoa as nossas dívidas assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Você sabia que se você não perdoar, você não é perdoado? Se você não perdoar quem está ao seu redor, você não é perdoado por Deus. Coisa horrível é cair na mão dos deuses irados, a palavra diz, não é, irmão? Isso, o homem é mais difícil que até as orações são impedidas. Né? Até as orações são impedidas. Quantas vezes... Paula, além de ser boa, muito boa de Bíblia, ela também é muito bem-humorada. De a gente estar brigado e sentar na mesa e orar. Aí ela é, você orou de você, você mesmo, porque você não está falando comigo. E é assim. Então, para que as nossas orações não sejam interrompidas, a gente tem que, em nome de Jesus, tomar um prumo na nossa vida, irmãos. Quer mudar? Diga amém. Tem coisas que são crônicas na nossa vida, no nosso casamento. Nós só neutralizamos as culpas com perdão. Tem gente que... Conversei com alguém esses dias, concluímos algo interessante. Que às vezes o casal é como se usasse uma balança, daquela balança Libra, aquela balança que tem os pesos. E aí um comete um erro, minha mulher cometeu um erro comigo, então tudo bem, para equilibrar as coisas eu cometo um erro com ela. Pronto. Errou comigo, eu erro com ela também, e ela não vai poder reclamar de mim não, porque ela errou comigo. A gente tá quites. E se eu errar um pouco menos, ainda fico com crédito. Uma vez eu ouvi um adolescente que disse assim, no dia dos pais, desliguei meu telefone, fiquei assim, evitei atender, porque aí depois eu posso dizer pro meu pai, você nem me ligou e eu posso cobrar alguma coisa a ele. A gente é caçador de defeito, a gente começa a buscar crédito no erro do outro pra gente errar também, irmãos. Porque sabe por que você faz isso? Porque você é humano. A gente tem que vencer. Não é nem porque é humano, porque Jesus também é humano, é porque você tem uma tendência para pecar, é chamada carne dentro de você. Como é que a gente vence isso? Perdão, meu caro. Perdão. Se a minha esposa me deve 100 e eu devo 110 a ela, eu posso entender, só devo 10. Não é? Isso serve quando é para eu perdoar. Por exemplo... Ela me deve 110 e eu devo 100. Só cobro 10. É claro, se um deve para o outro. Às vezes eu tenho errado muito com ela e sou muito exigente para ela não errar comigo. Às vezes a gente é assim, sabia? Então o que seria o equilibrado, irmãos? O que equacionaria isso? Não eu pecar com o pecado dela. Meu pai sempre dizia para mentir, ainda diz, não peque com o pecado dos outros. Às vezes a gente se sente justificado para pecar porque alguém pecou com a gente. Não é assim? A gente se sente liberado para errar com o outro porque o outro errou com a gente. Mas não é assim que a palavra ensina. Quando alguém erra comigo, eu devo perdoá-lo. Perdoá-la. Você está entendendo? Diga amém. Então, amados, nós só vamos neutralizar, né? E não equilibrar as culpas com o perdão. Um erro não neutraliza o outro. Vamos dizer isso? Um erro não neutraliza o outro. Ah, não vou ler a Bíblia não. Ela também não lê, você fica na novela? Irmãos, um parênteses a respeito das novelas. A gente tem mais o que fazer, irmãos. Pelo amor de Deus. Não é? Só não lê a Bíblia, porque não tem tempo. Mas tem tempo para ver novela. O nome já diz novela. O nome já diz novela, é um nó na vela. O barco para, meu irmão. Não é? Agora vê a cena, né? O irmão todo espiritual, coisa e tal. Eu acho que vocês acharam estranho chegar aqui, né? E eu estar lá no meu sofá, sentado lá, assistindo, vendo o que Félix ia fazer com não sei quem. Eu tenho um tal de um Félix aí, né? Não assisto, mas eu já ouvi dizer. Que é um cara homossexual, demoniado, perverso, mas super engraçado. Aí o povo fica vendo as peripécias do cara e fica rindo. Irmãos, eu já falo pra vocês, vão crescer em nome de Jesus. Aí você diz, não, mas eu não vejo pornografia. Glória a Deus, aleluia. É porque é bom pra você, não é não? Não tá mais do que certo. Não tá mais do que sua obrigação? Aí ele disse, pô, tem que ter algum contato com o mundo. Pule fora, meu irmão. Saia dessa. Você quer contato com o mundo? Junta com os irmãos, prepara o ministério para poder fazer uma sopa, entregar ali. Né? Vai cuidar do seu irmão que é ímpio, do seu irmão, amigo do trabalho que precisa de um princípio de Deus. Que não falta contato com o ímpio, cara. Pastor, e tem um detalhe. Assim, quando ela estava nova convertida, e eu estava naquela impiedade de descobrir que ela se converteu, aí que eu, a casa caiu, eu vou botar pressão para ver se ela sai. Aí continuava assistindo novela. Aí teve um dia numa discussão, aquela discussão mais acirrada, e eu, a televisão aqui, eu de frente para ela, e aquela discussão. Aí o cara na novela deu um soco na mulher e veio assim na mente, faço o mesmo com ela. Aí eu olhei assim pra ela assim, olha, tem alguém soprando no meu ouvido, eu sei quem é e eu vou dar um soco na sua cara. Desliga essa televisão. Aí, a falta de sabedoria, não, por que não isso? Agora tá implicando com a televisão. Aí eu até na hora eu me falei, meu Jesus, aí saí de perto. Por quê? A gente não percebe, foi desliguei depois, né? Porque eu não estava aguentando. Aquela voz estava dizendo, pega, soca ela. E o murro que eu desse ia acabar. Forca ela. A indução vindo da novela. E eu vi aquela cena, os dois se embolando no chão, o sofá caindo por cima, ele forcando e batendo a cabeça dela no chão. Não me pergunte a novela. E eu ouço das crianças hoje. Gente, eu estou abismado porque você sabia que a maioria dos lares do nosso país assiste mais de uma novela e com todos da família? Prende, né? Não, pastor, mas quando eu casar, ou melhor, quando vierem os filhos, eu não vou fazer mais isso, não. Porque vai ter um pó de pirilipimpim na minha barriga, que eu vou ser uma nova mulher, um novo homem. Não existe pó de pirilipimpim, meu irmão. Descobri isso, sabia? A gente casa e não tem pó de pirilipimpim. Tá perguntando o que é isso? Pó de pirilipimpim é dos contos de Disney, é um pó mágico que a fada joga e as coisas acontecem. Peter Pan. Gente, não é porque você é uma pessoa espiritual, você ora, que você vai admitir práticas que fazem mal para você. Vamos, ó, amadurecer. Amém, gente? Amém, irmãos? Vamos amadurecer. Olha o tempo que você poderia estar namorando com sua esposa. Né? Vou até economizar aqui, que tem noivos aqui. Fábio. Ou então tá assistindo Galinha Pintadinha com o filho. Irmãos, vamos em nome de Jesus. Vamos crescer em nome de Jesus. Amém, irmão? Diga assim, eu vou crescer em nome de Jesus. Parece que não tem nada a ver, mas isso influencia dentro de casa. Certamente. E é um tempo que a gente perde, gente. É um tempo jogado fora, amados. Amém? Você que é um, pra que vê 4 jornal por dia? Cadê Paula? Tá me ouvindo? Olha aí. Mas eu já estou mudado, minha irmã. Oh, glória. Ele achou um pó de pirilipim. Então, gente, voltando. Ó, eu via, acordava, havia um jornal que tinha no SBT bem cedinho, quando Sofia, por exemplo, madrugada, estava acordado. Aí depois via um jornal, um resumo que tem da Globo, do jornal que vai ter. Depois via o jornal da Globo. Depois ia assistir aos íntimos da Band News. Depois ia para outro News. Assistia CNN Espanhol, quando eu tinha TV a cabo na outra casa. Tinha CNN Espanhol para ver as notícias do Mercosul e do idioma espanhol. E dava uma olhadinha na CNN Internacional para ver se eu pescava alguma coisa. Meio dia, a mesma coisa. Mas é muito tempo jogado fora. Hã? A hora do Brasil. A hora do Brasil, não posso perder porque eu sou um cidadão. E a voz do Brasil. E de noite, ainda antes de dormir, tem que ter o velho, mesmo lendo às vezes um livro espiritual, o Martin Lloyd Jones, mas jornalzinho tá lá ligado. Vamos lá. Irmãos, a gente tem que entender o seguinte. Não tem nada contra o homem estar bem informado, o homem tem que estar bem informado. E também a mulher pode assistir o que ela quiser, desde que ela entenda que... E as mulheres também gostam de jornal, mas gostam de outras coisas também, desde que edifique. Tudo que edifica é lícito e até convém. Deixa de ouvir quando você abre mão do essencial para o supérfluo. Então, aí, todas as vezes que eu me disponho a orar mais, como a gente trabalhou com os homens, eu penso, quando? Tem tanto espaço no dia que a gente usa contra as coisas? Né? Então, isso é um desafio para a gente. Porque é fácil a gente chegar e bater, né, e dizer o homem falado da mulher na novela, mas às vezes a gente não vê que a gente passa também 3 horas de jornal por dia. E não passa 10 minutos com a Bíblia. E miséria vicia. Pois é. Uma miséria atrás da outra. É uma cobrindo a outra. Vicia. É verdade. Não dá nem para ver assistindo, né? Não dá nem para comer assistindo, né? Amém, irmãos? A gente vai ser crente em nome de Jesus. Amém ou não? Amém. Amém? Vamos lá. Então nós vamos neutralizar as culpas com perdão. O erro do seu cônjuge não te dá o direito de errar. Se você deve 110 e ele ou ela deve 100, você não deve só 10, você deve 110. Se refaça pelo 110. Amém ou não? Revivendo os propósitos. Quem somente observa o vento nunca semeará, e quem só olha para as nuvens nunca colherá. Está em Eclesiastes. Qual o propósito do casal? É importante ter um propósito, sabia? Às vezes a gente acha que a gente só vai vivendo e pulando com a barriga de mês em mês, doido para chegar ao fim do mês, ou então doido para chegar ao começo do mês para ter dinheiro de novo. E a gente vive para trabalhar, dorme para trabalhar, come para trabalhar. A gente tem que rever. Qual é o propósito do casal? Um casal crente. Uma vez a Edmeia Williams me disse uma coisa tremenda, perguntei a ela. Não é bom perguntar muitas coisas assim não, porque outro dia o cara foi lá no morro, porque ela tem um trabalho no morro Dona Marta, lá com as crianças, perguntou, vim aqui porque eu quero ouvir a palavra de Deus da boca da senhora. Aí ela falou, ô meu filho, eu posso ser negona, mas não sou mãe de santo não, viu? Então, ô, gente, é engraçado, não é, Zari? E aí eu perguntei para ela, minha irmã, dá uma palavra aí, você tem tanto de Deus, você convive com tantos homens de Deus, ou com tantos falsos homens de Deus, me diz alguma coisa que seja bênção na minha vida. Aí ela olhou assim para mim e falou assim, meu filho, só tem uma coisa que você deve buscar. Me falou um monte de coisa que eu não devia buscar, mas para resumir a história. Só tem uma coisa que você tem que buscar. Você tem que ser cheio da glória de Deus para espalhar ela onde você estiver. Amém, gente? Aleluia? Amém. O casal é assim também. Né? Então, o que eu faço para promover a glória de Deus na minha casa, na minha vida? Né? Eu tenho que ter propósito. Qual é o meu propósito? Às vezes o propósito do casal é uma viagem somente. Né? É a próxima televisão, é o próximo som, é o próximo carro, é a casa melhor. Irmãos, isso não é pecado não, mas isso não pode ser a mola que nos leva a continuar, amém ou não? Amém. Não pode. Você tem que focar o que é que eu quero vencer na minha vida, qual é o pecado que eu quero vencer na minha vida. Eu falei para Chateau, hoje estava na casa dele, e eu falei assim, a mulher dele falando que ele acordou, que ah, Chateau, para ir para a feira? 5:30 da manhã, oh, glória! O meu acordou, vai pra feira. E aí, quando acordou 5:30 pra ir pra feira, disse, é, Chateau, convivência com você tá ficando difícil. Porque as suas virtudes estão apontando os meus defeitos. Irmãos, tem coisa que a gente tem que mudar. E tem que ser meta. Desde coisa simples. Falei com minha mulher, amor, bota a nota na geladeira. É uma coisa boa. Você pega um piloto que apaga daquele de quadro de escola, se a sua geladeira for branca, tá vendo aí porque a gente quer que as mulheres comprem móveis brancos e não de inox? Porque a gente pode anotar nos móveis, né? Mulher fica querendo, né, geladeira inox. Geladeira branca, você pega aquele piloto próprio e anota as coisas. Recadinho de amor, né? Bom dia, meu amor. Eu falei, amor, anota aqui do lado, tudo que tá quebrado em casa tem que consertar. Aí ela tem que botar lá a parte dela e dizer ferro quebrado, de passar roupa, né? Então tem que estar ali. Isso é coisa trivial, mas tem coisa do caráter que tem que ser mudada. E a gente tem que botar o joelho no chão todo dia e falar, Deus me liberta, Deus me muda. Eu quero ter uma vida diferente. Você quer renovar os seus propósitos? Diga amém. Amém. Reviva, reanime, refaça, reformule o que é propósito da sua vida. Quem só fica olhando, ah, eu queria coisas materiais também. Ah, eu queria tanto tal coisa. Se você não está fazendo nada para obter aquilo, para de sonhar. Porque senão você vai ficar frustrado, como eu falei mais cedo. Ah, eu quero casar. Vamos arrumar casa, né? Trabalhar, ó. Amém, Terra? Então, o que é que eu quero? Quero ter mais um filho? Meu irmão, glória a Deus, como diz minha mulher, o filho vem com o pão embaixo do braço. Mas eu vou ter que reorganizar minha finança, vou trabalhar mais, ou então vou... O que é que eu vou fazer aqui para a gente poder receber a criança? Senão a gente fica frustrado. O que é que eu quero? Eu sei o que eu quero. Eu sei o que eu quero em cada área da minha vida. E eu oro por isso. E quando eu pego a minha agenda e vejo que consegui uma das metas, eu fico muito feliz. Por isso. Eu sei o que eu quero. Eu sabia exatamente quanto eu queria ganhar no ano passado. E trabalhei em favor disso. E quando cheguei, eu fiquei feliz. E posso dizer para vocês, se eu quero alguma coisa, eu tenho que trabalhar a circunstância para eu chegar lá. A Bíblia é clara, irmãos. Olha aqui, ó. Quem somente observa o vento nunca semeará. Ah, tá ventando muito, não dá para plantar agora não. Ah, não, tá, não tá no tempo. E quem só olha para as nuvens nunca colherá. Semeie. Invista no seu casamento, no seu trabalho, no seu sonho, no seu filho, na sua igreja. Qual é o seu sonho de igreja? Tem gente que chega na Vida Nova e fala, pastor, gosto da sua palavra, aprendo. Pastor, olha, eu gosto disso, daquilo, mas é assim, né? Eu queria que já tivesse um ministério infantil maior, com várias idades, porque eu tenho um filho de 12 e tenho um filho de 6, então eu vou para a igreja tal. Lá é uma igreja meio enrolada, mas pelo menos tem um ministério tal arrumado. Ministério do setor. Irmãos, a gente é assim, irmãos. Vocês são heróis, porque a gente está construindo. Amém ou não? Quando eu vou dar palestra na fábrica de Alex, eu digo para os funcionários deles, quem vão ser os futuros gestores dessa fábrica? Ele quer que sejam vocês, só vai depender de vocês. A gente quer muito e faz pouco. O que é que eu quero para a minha congregação, para os meus irmãos, para a minha igreja? E como eu me disponho? O João Calvino ele dizia, você quando orar tem que estar disposto a ser a resposta da sua oração. Ó Deus, salva meus parentes. E não dá um telefonema para o parente para ministrar o amor de Deus para ele? Como é isso? Quando eu oro por uma causa... Deus faz minha igreja ser melhor. A igreja é o coletivo de pessoas com você dentro dela. Amém ou não, gente? Então vamos reavivar, rever. Amém? Os nossos propósitos. A gente não vai só ficar olhando a nuvem e o vento, não. A gente vai plantar e vai colher em nome de Jesus. Aprendendo com as dificuldades. Ah, perdão, aprendendo com as diferenças. Repita comigo. Diferença não é defeito. Diferença não é defeito. A virtude do meu cônjuge não deve cronificar meus defeitos. Vamos lá? A virtude do meu cônjuge não deve cronificar os meus defeitos, mas acrescentar as minhas qualidades. Mas acrescentar as minhas qualidades. Eu não casei com um anjo, logo tenho que investir no desenvolvimento do cônjuge. Me alegrando com as suas qualidades. Irmãos, isso em todas as áreas. Todas as áreas. O cara casa com a menina, cresceu na igreja. Menina de Deus. Ó, cordeirinho de Jesus, foi subindo de sala em sala, hein, Patrick? Etapa por etapa. Casou, foi a primeira namorada sua. Aí chega no gabinete, depois da lua de mel, e fala assim, é, pastor? Gente, não foi nada de vocês aqui, não, pelo amor de Deus, tá? É, pastor? Foi difícil, né? Eu me guardei tanto tempo, cheguei lá, parece que era uma freira, mulher. Aí, pastor, você só respira fundo. Lembra dos frutos do Espírito. Longanimidade e bondade, domínio próprio. Essa reza. Longanimidade e bondade, domínio próprio. Só pensa nisso. Senhor, meu irmão, vem cá. Você, em algum momento, pensou o quê? Pensou que aqui era uma farsa, era? Dê glória a Deus. Desenvolva a sua sexualidade com sua esposa. Desenvolva. Tem os padrões que a Bíblia ensina. Já falei isso aqui várias vezes para vocês. Né? Então, desenvolva isso. Tenha paciência. Né? Tenha calma. Outra coisa, meu irmão. Olha a gama de virtudes que essa mulher tem. Tenha calma. Você vai construir isso. A gente está no Salvador quando o pastor Vinícius estava lá. E eu acho que todo mundo aqui já ouviu o pastor Vinícius ministrar a palavra, né? E aí uma irmã me procurou e falou assim, ô amiga, será que ele olhou pra mim? Eu disse assim, não sei, não reparei não. Ela é, aquele meu homem de Deus, que homem maravilhoso, que palavra maravilhosa. Mas quando ele desceu do púlpito, eu vi que ele ainda precisava crescer muita coisa. Eu fiz, ô amada, olha ele pro pastor Renato. Tu acha que Telinha achou ele do jeito que ele tá? Não. Eu tive minhas, todo mundo tem suas dificuldades. Eu tive minhas dificuldades com o Thiago. A gente vai crescendo um com o outro. Ninguém vai... Ela tinha um padrão de pessoa que ela queria se casar. E ela já tem 38 anos, 39. Então, não dá mais dica não, a gente vai descobrir quem é. Ô, pastor, tem que crescer muita coisa por causa do tamanho. Não, ele não disse. Ele não é pequeno, ele é compacto. Sapatinho. E assim, a gente tem coisas que a gente... que era uma pessoa, e a gente assim, se bastava, eu achei interessante, foi que ela não queria só ter... Porque quando o Thiago me perguntou, depois que a gente casou, amor, qual foi a coisa que você mais gostou e mais se apaixonou por mim? Eu pensei que eram meus olhos ou a minha mão. Eu disse, foi o tanto de Deus aqui na sua vida. Eu sabia que aquilo dali ia possibilitar tudo o que eu achasse de errado nele. O tanto que ele buscava o Senhor, o tanto que ele tinha de Deus na vida dele, e as outras coisas iam ser sendo transformadas por aquilo. Pela sede que ele tinha do Senhor, de como ele buscava Deus, de como ele ministrava Deus. Aí eu achei engraçado que não é uma exigência só, mas é um sonho de algo que é inexistente. Porque Telinha, quando estava lá em João Dourado, e eu falei essas coisas para ela, Telinha quando estava em João Dourado com o pastor Renato, e as coisas, ela se casou, ele tinha 23 anos, ele agora tem 45, por incrível, 46? Mais. 47, não passa disso. Por incrível que pareça. Então, hoje em dia, depois de 23 anos, você vive, convive com um homem que ela passou 23 anos e ele ali sendo moldado, transformado, até se tornar naquilo. Então, e a gente também sei que mulheres têm defeitos, gente. Não estou falando que é só os homens que são despreparados, não. Nós também temos alguns defeitos, mas são menores. Então, irmãos, como o Paulo falou, a gente tem que investir no outro. Amém? Olha lá. Aqui, ó. Rápido. Diferença não é defeito, tá? Tem coisas que seu cônjuge tem que são diferentes. Não são defeitos, são diferenças, tá bom? Então, tem coisas que não são defeitos. A gente precisa saber o que é defeito para poder tratar. Vocês estão entendendo? Diga amém. Amém. Tá? Porque tem coisas que ele é diferente de você, mas não é um defeito, não. Às vezes até é o jeito certo de fazer, tá? Então, primeiro, diferença não é defeito e nem pecado. Às vezes a pessoa tem uma diferença que não é pecado, que a Bíblia não condena. É uma diferença. Não é? Dois, a virtude de meu cônjuge não deve cronificar meus defeitos. Tem pessoa que diz, eu não preciso mudar nisso porque minha mulher já é tão boa nisso. Não. Já que minha mulher é tão boa nisso, eu vou aprender com ela. Amém, amados? Amém? Você não casou com um anjo. Logo, você tem que investir no desenvolvimento do seu cônjuge. Não é? Se alegrando com as qualidades dele e dela. Existem qualidades próprias do homem e existem qualidades próprias da mulher. Penúltimo. Gente, tem coisa que o homem se esforça para fazer, né? E faz, e vai se esforçando e vai melhorando e acaba com o tempo até fazendo mais bem feito. Tem coisas que a mulher se esforça para fazer. Mas a gente tem que lembrar uma coisa, que existem coisas que são mais comuns nas mulheres. Existem coisas que são mais comuns nos homens. Né? Tem um pastor que ele falou, vocês dizem assim, não gosto dele não, acho que ele é muito desbocado. Né? Mas ele disse uma coisa assim, olha, ele falou para uma irmã assim, que foi se queixar porque o marido ele não fazia série de coisas que ela achou que ele devia fazer. Ela disse, minha irmã, deixa eu jogar para você, é porque assim, você não casou com um gay não. Está exigindo demais, você está exigindo que ele tenha uma feminilidade que não é própria de homem, não. Vai com calma. Tem mulher que quer que o marido haja como se fosse uma amiga dela. Não é assim, irmãos. A mulher casou com um homem, o homem casou com uma mulher. Amém ou não? Vocês têm que saber que existem diferenças, isso não é defeito, tá? Penúltimo, uma avaliação 360 graus. Mateus 13,16 diz assim, quem diz o povo a meu respeito? E vocês o que dizem? E Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. O que é a avaliação 360 graus? Você deve perguntar aos seus pais quem é você, ao seu marido quem é você e à sua filha quem é você. se você tiver coragem de ouvir a resposta. Já pensou, dá em seta com seu pai e com sua mãe e fala assim, vamos lá, o que é que vocês acham de mim? Ah, você é uma filha maravilhosa. Tá, vocês também são. Agora fala os defeitos, então vou começar a falar o defeito de vocês. Às vezes a gente precisa ativar essa crítica gentilmente falando defeito da pessoa. Então, obrigado por tudo isso, mas eu vejo que você tem esse defeito. Aí ativa no outro, né? Vou também falar o seu defeito. Avaliação 360 graus. Isso é top em gestão de empresa. Mas a gente pode fazer isso na nossa vida também. Então eu quero deixar a dica aqui. Pergunte aos seus pais quem é você. Pergunte aos seus irmãos de sangue, aos seus amigos de verdade, aos seus irmãos da igreja. Pergunte, o que é que você acha a meu respeito? Só vi os homens, estou lascado, estou ferrado. E pergunte ao seu filho quem é você. Meu irmão, tem que ter estômago, chatão. Porque a gente vai, a gente... E vá no espírito, oh, glória. Vai em jejum. Por quê, meu irmão? Jesus disse assim, quem dizem que eu sou? Ah, uns dizem que você é Elias, uns dizem que você é fulano. E vocês, quem vocês dizem que eu sou? Jesus. E aí, Pedrão, explosivo como era, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. Se bem que ali não falou por si mesmo, pela carne, mas o Espírito Santo. Porque o Espírito usa a gente dentro da nossa característica, né? Já que era o que falava logo, então o Espírito usou logo ele. Irmãos, isso pode revolucionar a sua vida. Pergunte ao seu marido quem ele acha que é você. Nós fizemos isso uma vez. E um fala um de frente pro outro, né? Várias pessoas, os casais, um de frente pro outro e falava os defeitos. Aí o que eu via ficava com a bolinha de assoprar e cada vez ele soprava. Aí pegava e falava, eu prometo melhorar nessa questão. A bolinha era pra acalmar, né? Olha, tem gente que foi um saco de pano. Mas engraçado é que tinha um casal de um mês. Sim. Um mês que eles tinham casado. E a bolinha dela foi indo, estourou. Todo mundo acabou. Os pastores ficaram assim olhando. Ai, pastora, né? Meu Deus, acabaram de casar. E assim, eles foram os últimos a acabar. Isso foi, pra gente foi assustador, porque foi, né, 12, cultura, 15, né? Gente de 30 anos casado ali. E eu fiquei com inveja do casal que tava do meu lado, a bolinha dela ficou destomadinho. Mas muitas vezes acontece. Ou até às vezes ela não quis expor o marido ali, na frente dos outros, né? Casa recentemente, ainda não teve aquele. Começou a vir tudo à tona e não teve aquele negócio. Né? Muitas vezes a gente já passou por muitos problemas que seria até. Já foi equilibrando. Sim. Aí a gente foi. Eu mesmo, eu ajoelhava, Deus, eu não aguento. Não ouvia nada. Aí uma semana toda, já ouvi você. E você vai fazer o quê? Oh, glória, aí foi de Deus. Aí eu reclamei que do relacionamento. aí que acabou com tudo, ele vem cá. E quantas vezes você parou pra me adorar, pra ter relacionamento? Como é que você quer que ela se relacione com você, se você não se relaciona comigo? Oh, glória, aleluia. Aí eu... Aí, meu irmão. Aí o quê? Gente, que tremendo. Como é que a gente tem... Olha aqui o que ele tá falando. A gente, irmão, olha aqui, que vai ser o último ponto que a gente vai ver aqui agora. Foi o que você comentou ainda agora, né? No começo, né? Então, assim, como é que eu não tô nem aí para saber o que minha mulher pensa sobre mim? Porque, afinal de contas, eu sou um cara... A mulher, ele ainda acha que tem a mim, eu sou muito melhor do que ele, eu tenho berço. Irmãos. Ou o cara fala, eu tenho berço, tirei ela do arroz com feijão, da farofa. Amados, que em nome de Jesus, o Espírito Santo nos dê essa coragem. Da gente sentar assim, na cama, né? Entre os lençóis. Falar assim, bem, amor, ô tigrão, como foi? E aí, como é que eu sou? Fala a verdade. Aí ela vai dizer assim, peraí, se prepare. E orando, você ouça tudo. E retém o que é bom, como diz a Bíblia. Ou então você coloca um pouco de água. Se puder gravar, então melhor. Não, diga. Você falou uma coisa. Eu, fim de berço, tirei ela do feijão com arroz. Ah. Tem que saber se isso proporcionou ela felicidade. É. Às vezes não. Porque, de repente, o feijão com arroz fazia toda a diferença para a vida dela. Verdade. Está na Bíblia, melhor um bocado. Ô, oh, em compaz, fala aí, homem Bíblia, vá. Melhor um bocado com paz do que o banquete onde há discórdia. Eu falar, só faltou da referência. Você falou que está na Bíblia. Amém. Melhor um bocado com paz do que a bonança, a fartura onde há discórdia. Diga, amado. Era isso. Porque não adianta falar só em tirar, fala assim, ah, eu fiz o... Mas isso não proporcionou felicidade, tá ruim, então não adiantou nada. É verdade. Então, amados, que em nome de Jesus você faça a avaliação 360 graus. Né? Converse com seus pais, se eles estão vivos ainda, se não, com alguém que você reconhece alguma autoridade sobre você. Né? Pergunta ao seu cônjuge e aos seus irmãos como é você e pergunte aos seus filhos quem eu sou para você, como eu sou. E leve uma caneta e um papel, porque isso vai ser meta. Lembra que eu falei das metas? Vocês lembram que eu falei das metas, gente? Tem que ser meta para você mudar, amém ou não? E por fim, fazendo da minha casa um ambiente próprio para a ação de Deus. Vamos falar isso? Fazendo da minha casa um ambiente próprio para a ação de Deus. Aleluia. Colossenses 5:9 diz, habite plenamente em vós a palavra de Cristo. Olha, o texto corrigiu aqui, raramente, está repreendido. Eu estou lendo isso, eu não estou acreditando. Está repreendido? Você não converteu não, meu filho? Colossenses 5:9. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruindo-vos mutuamente em toda a sabedoria, levando a Deus... Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vossos corações. E tudo que vocês fizerem, seja o que dizem ou o que fazem, praticai em nome do Senhor Jesus, dando, pois, a Ele graças, dando por Ele, então, graças a Deus Pai. Isso é para botar num quadro e botar na sala de casa. Colossenses 5:9. Perdão, vamos lá, vamos achar a referência. Volta aí. É porque esse tablet precisa converter. Ele trocou aqui o texto. Colossenses. Procure todos os Colossenses 9. Comece com a bit aí, Dani, faz favor. Olha aí. Todos os primeiros capítulos. Todos os capítulos de Colossenses no versículo 9. E começa com a bit. Pra gente achar, pra gente encerrar. Colossenses 3:16, diz, habite ricamente em vós. A palavra de Cristo habite em vós ricamente em toda sabedoria, ensinai-vos e admoestai-vos uns aos outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão em vosso coração. Impossível de você esquecer por causa de João 3:16, tá bom? Isso aí tem que ser, é a receita para você ter um lar, uma casa, tá? Que vai ser... um imã, tá bom? Se eu posso dizer assim, um ambiente que agrada a Deus. Vou terminar com o testemunho que eu vi de Alex esses dias, que hospedou um coach, né? Um gestor que veio dar instruções para a empresa dele. E o sujeito disse assim, meu irmão, eu nunca vi uma casa assim. Vocês não vi palavrão, nem um palavrão. Vi ordem na casa, vi respeito na casa... Eu fiquei abismado. Como é que é isso? O que é que vocês são? O que é que faz ser assim? Eu não conheço isso. Me fale sobre isso. Aleluia. Aleluia. Sua casa tem aí que ser... Ele recebeu a consultoria boa. Recebeu? Aí ele que recebeu a consultoria boa. Irmãos, quando a gente... O que o mundo espera é a manifestação de Deus. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Quando a gente erra, o que é que eles falam? Mas não diz que é crente? Por que eles falam assim? Porque eles esperam que a gente aja diferente. Eles esperam que a gente aja diferente. Agora, para terminar aqui, ó. Uma vez perguntaram a John Wesley, como você viveria o seu último dia se soubesse que Jesus ia voltar? Ele falou, exatamente como eu vivo. Aleluia. O cara, ele tinha uma obsessão por viver de acordo com a palavra de Deus. Isso motivava ele. Quem hospeda a minha casa? Eu preciso esconder alguma coisa para hospedar alguém na minha casa? Eu preciso mudar a minha rotina para hospedar alguém na minha casa, irmãos? Você está entendendo? Diga amém. Eu preciso trocar um quadro porque é o que não louva a Deus, mas é arte. Eu preciso fantasiar alguma coisa? O Senhor tem para nós, irmãos, novidade de vida. Amém? Às vezes eu pego um casal assim, destroçado, sabe? Pego um casal assim, moído. E eu olho para eles assim. Aí quando a pessoa diz, eu vim aqui porque já estou acabando. Aí eu digo, você veio aqui porque você ainda tem alguma esperança. Não, eu vim aqui aprender como lidar com o divórcio. Eu falei, não, não. E às vezes eu sorri, você está rindo, eu estou sofrendo tanto. Eu estou rindo porque eu já estou vendo o que vai acontecer com vocês. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor. Dada a hora, eu vou orar por vocês e por mim, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é Deus tremendo, poderoso. E o Senhor quer que teu Espírito nos governe, Senhor. Tua palavra diz que quem é filho de Deus é guiado pelo Espírito de Deus. Então todas as minhas atitudes, todas elas, públicas ou veladas, elas têm que ser guiadas pelo teu Espírito. Tem misericórdia de nós, Senhor. Porque a tua palavra diz que o cálice da ira do Senhor vai se enchendo e ele desemboca. E que em nome de Jesus nós enchamos não esse, mas venhamos a encher o cálice das orações que estão nas mãos do Senhor. Em nome de Jesus, amadurece-nos como família, como casal. Deus, o mundo precisa de referência. O mundo, nós precisamos acolher o mundo em nossas casas para eles verem que existe outra forma de viver, Senhor. Mas tudo isso é impossível senão pela ação do Teu Espírito Santo. Deus, tem misericórdia de nós. Como casal, nos ensina a enfrentar as diversidades juntos. Que ao invés de brigarmos entre si, briguemos com o mundo em nome de Jesus. Briguemos com a carne, briguemos com o diabo. Senhor, que tenhamos tempo de oração em família. Que nós tenhamos a coragem de chamar a esposa, chamar o marido e falar, vamos orar agora. Vamos orar aqui, seja diariamente. Diariamente, ali nós temos uma intimidade física total e plena. Nos cabe então, não nos caberia também, Senhor, intimidade espiritual? Que a nossa maior intimidade não seja nem a junção dos nossos corpos. Nossa maior intimidade seja a junção em oração do Espírito. Amém. Em nome de Jesus. Porque quando nós temos intimidade espiritual, nós naturalmente desenvolvemos as outras intimidades. Da conversa, do diálogo, do respeito, do companheirismo, da misericórdia quando o outro errar também. Deus, em nome de Jesus, amadurece-nos. Porque o mundo precisa, Senhor. Precisa, o mundo anseia, o mundo precisa de referência, de norte. A tua palavra diz que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Em nome de Jesus, nos faz tomar a nossa vocação, Senhor, e investir para ver a glória do Senhor espalhada através da nossa casa. Que a nossa casa seja um ambiente que promove a glória do Senhor. E que em nome de Jesus alcancemos, Senhor, alcancemos aqueles que estão próximos de nós. Por esse enchimento com o Senhor. Deus, no Senhor há o amor que nós queremos para dar ao nosso cônjuge. O nosso cônjuge não pode ser fonte de amor para nós porque é humano e imperfeito, mas o Senhor é fonte de amor para amarmos nosso cônjuge. O Senhor é fonte de amor. Se nós estivermos buscando ao Senhor, como meu irmão falou, buscando o Senhor com intensidade, com intimidade, nós vamos ser tanto amor que vamos dispensar esse amor para o cônjuge. E vamos amá-lo e o amor vai curar, vai encobrir pecados. Em nome de Jesus. Esse amor teu que encobre pecados, haja em nós. Em nome de Jesus, consagramos nosso lar ao Senhor, Deus. Toma nossa família em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir a Jesus em reverência a Ele.